couro de grau, brinco, proceder cabuloso. Amizade, conspiração, é rap, quarteto louco, dance, skate, sai. Quem me viu conhece, e a olha, sabe o que rola, ganho o que merece. Drink alcoólico, nicotina, não, não, me fortalece. O que faz mal predomina, é vir pra mente, processo, cara de inocente. Novo na escola com juízo, herdeiro do hip hop, reparando o prejuízo de um passado, reconstruído com improviso. Isso não é pessimismo, é a resposta sem aviso. Conspiração quem é, sangue bom se adianta. Chego de novo na fé, a moral levanta. No meio dos vagabundos eu me estimo um bom exemplo, alertando a fundo os riscos do movimento. Se fascina, é o que na vida real não me excita. Se acalma, sangue bom, liberdade é a fita. Maluco aqui é favela, responsa e correrias. Me veio alucinado que você queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Maluco aqui é favela, responsa e correrias. Me veio alucinado que você queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Sou filho da periferia, rimo sem hipocrisia. Lado a lado, família sem viver de fantasia. Caminhando contra o fluxo da tal monotonia. Sei a causa do efeito que atinge minha etnia. Misto de anjo, demônio, ingênuo, maliciado. Filiado a RAP, sou credenciado. Matriculado, FJ cidadão, meu refúgio lá do norte. Longe de complicação, o elo aqui é mais forte. Jogo conforme as regras, sem medo de errar. Malandro que prega o posto, paga pra vacilar. É assim mesmo, não contraria a natureza. Seja ligeiro, inteligente, dosado de franqueza. Em casa, quem segura a bronca é a coroa. Faço minha cara procurando não ficar à toa. Tô numa boa, é sem o falso elixir da juventude. Quem não é cabelo voa, na falta de atitude. Maluco aqui é favela, responsa e correrias. Me veio alucinado que você queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Maluco aqui é favela, responsa e correrias. Me veio alucinado que você queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. A pampa tá uns mortos. Não desacredito, Deus dá asa cobra. E depois do veredicto, a que se faz, a que se paga lá em cima. É outra ideia, um 7-1 falsificado no X. Mirabilu tete, a ocupação fortalece o espírito e a mente. A ganância extingue grande parte da nossa gente, que carece de usar lente. Enxergar bem mais à frente, ser exigente, cobrar respostas mais coerentes. Se controle, abandone a vingança, elimine o medo. Na quebrada, o nego velho já sabe qual é o segredo da vida longa. Da lucidez, do enredo, de se abster de tudo que é maléfico. Logo cedo, Patrício, a tua vida eu sei o que você planeja. É mais além do que ser fumê, tá arrumar treta, tomar cerveja. Um carro, uma mulher, um filho, é o que você almeja. Já se joga no pé, antes que tarde surja. Maluco aqui é favela, responsa e correria. Me veio alucinado que vocês queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Maluco aqui é favela, responsa e correria. Me veio alucinado que vocês queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Maluco aqui é favela, responsa e correria. Me veio alucinado que vocês queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Maluco aqui é favela, responsa e correria. Me veio alucinado que vocês queria. Mas pelo contrário, trabalho vivo bem. Longe do diabo, da morte, do X e da Febem. Eu acho que as crianças não têm culpa da situação como está, que é por causa dos maiorais, e deixa as crianças sem tomar banho.